Hoje eu acordei com um pensamento diferente. Eu vou mudar minha vida, não vai ser como antigamente. Passei perto da morte, do vale e sobrevivi. Só pela misericórdia, queridão, que tô aqui. Andei fraco, cego, no mundo sem luz, nas trevas da loucura, o que eu sou sem Jesus. Confesso que desacreditei das palavras. Minha mãe falava que nas campanhas por mim orava. Eu nem dava bola, me sentia feliz. Com os prazeres do mundo, a igreja foi pra lado que eu quis. O tempo passou, o mundo rodou, meu ego encontrou os prazeres e os olhos vendou. Acompanhado sempre no frevo lotado, no íntimo vazio, sozinho e derrotado. No começo até gostava das minas de curtir, eu louco chapado, fritando no 12 no vinha. Solidão sempre me acompanhava, acabava ressaca e sentia o peso da safra. Ungido, tocado pelo Deus vivo, hoje vejo que tudo é vaidade e tudo tem seu preço. O maior desafio é vencer a si mesmo. Trilhei pelo vale, vi meu maior inimigo. Sou eu de frente pro espelho, a imagem do desespero eu vi. O reflexo de um homem sem Deus. O maior desafio é vencer a si mesmo. Trilhei pelo vale, vi meu maior inimigo. Sou eu de frente pro espelho, a imagem do desespero eu vi. O reflexo de um homem sem Deus. Passo por fracasso caminhando e Sodoma e Gomorra, dependendo de Cristo e que pro mundo minha vida morra. Tudo é vaidade, buscando na vida motivo, razões, sonhos. Perdido no vício, afogado no mar de decepções. Não consigo me dominar, a vontade da carne é mais forte que eu. Perseguido por legiões, agora é só Deus o que eu preciso. Dinheiro não pode me dar felicidade, forjada em Cristo, prata não pode comprar. Pernas cansadas de correr atrás do nada, mó sobe e desce vazio. Alma amargurada na roda dos escarnecedores, brindando a vitória do meu inimigo. Drink com os parceiros, drink vai nessa, soprava no ouvido. O incentivo era mato pra desandar, vinha mesmo pra arrastar. VIP lounge open bar, joguei pedra no espelho e vi meu reflexo chorar. Esse é o preço da vaidade que eu tive que pagar. O maior desafio é vencer a si mesmo. Trilhei pelo vale, vi meu maior inimigo. Sou eu de frente pro espelho, a imagem do desespero eu vi. O reflexo de um homem sem Deus. O maior desafio é vencer a si mesmo. Trilhei pelo vale, vi meu maior inimigo. Sou eu de frente pro espelho, a imagem do desespero eu vi. O reflexo de um homem sem Deus.